DJ Geleia, DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. Sempre no oferecimento de Sexta VIP do Macapá Clube, Concept Prime, Via Show Especial, Bar Dois Irmãos do Pantanal, Cúpula dos Amigos, Escritório O Leandro Senna, todo em designer gráfico, vídeo e áudio. Moral pra quem dá moral. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bora começar, Geleião pra cima. E doida, e doida, e doida. Esse aqui é o crime da mulherada que deu a avó. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo. Haja academia de cabo a rabo, né, meu irmão? E o meu poder. Mais alto, mais alto. Entrei na academia, eu. Mais alto, crime, mais alto. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Ah, por você. Você... Motiva tá de parabéns aí. Que esperou a gente, muito obrigado de coração. Vou mandando o nome de vocês aí. Amanhã. Anotadinho pra gente mandar um alô pra você. Eu te iludi, te enganei. O pior do jeito que vou. Olha o somzão virtual pra cima, Geleia Aura. Esqueci de você. É Joyce, agora. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Pra cima, mulher! Pra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, dali na palma da mão. Tá, já, já. ao vivo, Raul em geral. Ele fez joguinho metralhando com a família. Super bem, vem, vem, faz o S, faz o S. É, será, né, nenê? São amores que matam. Amores. Peraí, o negócio tá ruim. Pra cima, geleia mulherada solteira! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Joga a mãozinha pra cima, que é do Flamengo! Super Pop é curtição. Esse som arrasta o povão. E aí, Gabi absurda? Já chegou, né, amor? Te amo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Sexta VIP, a sexta mais bombada da Zona Norte. Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido! Escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te... Alô, Geleião! Sou meu loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Meu parceiro DJ Azinho também! Do céu, DJ Toninho Virtual, droga, é pra quem é Eu não quero um pouco. Eu quero tudo, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, você, tudo com você. De gritar pra todo mundo. Mas alto ali. E eu te amo e não posso. Outro motivo, deixa só no volume, viu? O seu nome, o... Bora, Jorge, bora, Jorge. Mas que linda declaração de... A Daiane tá no bastidor. E eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vai me negar um beijo. E a mulherada solteira joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Quem é da sexta VIP? Dá um grito, dá um grito, rompendo. Alô, Geleião. A mulherada. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Família nunca tem! Nada, somente tem! Ei, nunca tem! Pra nos separar! Ai, família nunca tem! Bota aqui na frente do palco essa mesa agora! Duvido! Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira! Howling, geleia, bola, Felipe! Se o bicho pegar pra você! Toda sexta-feira agora, Howling, DJ Geleia! Também! Aqui na sexta, VIP pra você! O bagulho é doido, eu vou pra lua a pé! Você é o Guilherme! Ei, geleia rola! E a família nunca tem arrebentando, joga a mãozinha pra cima! Família do Grau também! As diferenças estão na qualidade, e a qualidade está de Deus! Chamei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Lembrando que o combo no... O nosso combo apenas R$50 pra você. Faz. E a galera correu. Você é minha garota. Minha garota. E o Geleião arrebentando nas bacantes. Dali, dali, Geleião. Senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você conquistou meu coração. E eu me... Para minha produção, faz isso, Jorge. Você, se não, é pobre, tu é minha paixão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem acredita em papai do céu, dá um grito. Vai vendo a aulinha, como é que é? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Com DJ Hélice e Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Tu sabe o que dá essa contagem, né, papai? Tu sabe, tu sabe, tu sabe. Tu quer o quê? Canta aí, mas não complique. sozinho. Fala galera, eu sou o Darlan do Búfalo do Marajó. Fala galera, eu sou o Darlan do Búfalo do Marajó e tô fechado com Top DJ Geleia, o garoto, garoto agitador DJ Geleia. Sem vergonha do caralho! Manda! Ô, Jorge da maior voz! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Sentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. E a nossa sexta VIP pra você. Eu te amo, você disse eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. A mulher nada da maior falou. Isso. Mente tão bem que parecia verdade. Acelera, Raul, em próximo! Tá nos bastidores, graças a Deus. Quem trabalha com humildade, simplicidade, Deus ajuda. Na empresa bendita, olha, em nome do meu governante Felipe. Obrigado pela moral, meu irmão. E Geleia e o Howling, a mulher. Quem tá solteiro, quem acredita em papai do céu, dá um gritão, ó. Alô, Geleião! Com você, meu irmão! Perfeitos momentos, quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Automotivo pra você. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Tá ali, Geleia, pra cima. Detona, detona, detona. Quem é do Flamengo? Ah. eu tô no pop, pa pa pa pa. É super pop, pa pa pa pa. Eu tô no pop, pa pa pa. É super pop, Jay Josimar. Vai começar a peguinha no pop, vai agitar. Toca DJ, essa sanfona do pop. Geleia pra cima! Joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Agora vai estar com DJ Geleia. A evolução chegou. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo. A sexta mais bombada. Sexta VIP. Agora que toco em ti. Acabou não, papai! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, vai! Banda, NT7, feita. Olha a família no castelo por aqui, meu irmão! N7. Olha no castelo, no castelo, pra cima! É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Oh, quer dizer, a nossa canção, eu quero te entregar meu coração. Tira a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, ah, ah, não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, ah, ah, não consigo disfarçar. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Vai começar a putaria, vai! A família nunca tem geleia pra cima. Flamengo dá o gritão, aê! Pra cima! Vai! cima! Segurança também! Vou começar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha... Geleia, bora pra aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, fera de verão. Nosso sossego. O nosso coro tá gostosinho. Queria luz, minha obediência. Quero ver qual é a mulherada que tá sem calcinha aí, papai. Me traía e eu dizendo. Aí ela vai gritar melodia. Filhas, vai daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Quando já tá tocando essa no quarto, já vi. A calcinha já foi. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Essa é a prova do trabalho árduo levado a sério aí. Com muita simplicidade e honra ao nosso público. O empresário Felipe aí, viu, meu irmão? A galera automotiva, um forte abraço também. Tomando DJ Howler, sempre nas horas difíceis com o Geleão. E tu pensas que me tens nas mãos, nas mãos. Você é a vida louca que essa patricina. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Não tenha vergonha não, vem aqui pro meio. Pode ir pro meio do salão dançar. Tirar o pé. Relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda R15, disparando sucesso. Fique só presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensa. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Geleia, pra cima, detona. Quem é do Flamengo, dá um grito. Sou o famoso 16 toneladas. Joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão. Famoso 16 toneladas. Bora, Raul! Sou o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Sou o famoso 16 toneladas. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. pra lutar por mim. Quem é da sexta VIP, dá um gritão, aê! Não consigo mais sorrir, porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vem embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Sem mais que fazer sem você aqui. A galera pediu a de detona, a família no cadê? Bora, Fábio, pra cima! Músicas que todo mundo toca, e tem outras que só tocam primeiro aqui. Com ele, é claro, DJ Geleia. Já chega de ficar me preocupando, meu bem, eu te avisei. E a família nunca tem, não, então aê! Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Ele é seu, se apaixonado por mim, bem, que eu te avisei. DJ Azinho, DJ Toninho Virtual, obrigado. Nada, nunca amei. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Solteiro, joga a mãozinha pra cima, dali, dali, dali. O Geleia é assim, é caladinho, vai pelas beiras, bora, rola, maninha. É pode, pode no compasso da menina. Vem até que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pode, pode no compasso da menina. Vem até que ela te ensina como é pra rebolar. Ao som do brega ela rebola, me alucina. E a galera, bora, lelê, bora, Jussi, bora pra cima. Reboladeira, rebole na ladeira. Rebolando, bora, leira. Rebole na ladeira. Rebolando, bora, leira. Rebole na ladeira. Rebola, bebê. Rebolando, bora, leira. Rebole na ladeira. Aí, Jussi. Rebolando, bora, leira. Rebole na ladeira, rebolando, bora leira, rebole na ladeira, rebolando, bora leira, rebole na ladeira, rebolando, bora leira, reboleira, reira, reira, reira, reira, reira, reira, reira, reira, reira, reira. Fim de semana, rapa, rapa, vai começar. Me castanhar a noite, eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Mudando, eu sou o show de iluminação. Quem é da sexta, VIP, dá um gritão lá. E tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E dali, dali, dali. Essa noite eu vou sair. Nosso amigo mandou do Renascer, Alisson da GDG Fusion. Olha, meu colega considerável. Alô, Caleb, cadê você, garoto? Fim de semana, vou zoar. No top dance, vou estar. Pensando em breve, se você não vai querer voltar. Certinho, tá no ciclo dele, tá maior valor. É a sexta VIP, papai. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. casado vai te conquistar. Vem pro caixa só, amor, ele te encantar. Amor, ele vai te encantar. Amor, ele vai te encantar. Amor, ele vai te encantar. Amor, ele vai te encantar. Ele vai te morrer, morrer, morrer, morrer, morrer. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como... Olá, especial, minha do Jardim 1. Anícia, Daiane, a Karine. Nosso amigo Felipe do Berg também, um abraço pra você. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera la mía, pum, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Que bien te queda a ti esa palita. Olha o seu especial também, nosso Rosa Polícia Militar. Senhorita, sexy. Fazendo o seu trabalho de rotina por aqui também. Com las ganas. Meu irmão! A gente brigou. Embora. Ega do couro mais bonito de Macapá. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Não vai fugir hoje, viu? Liga dela, então pensa na mulher gostosa. Não vai fugir hoje. Também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Atenção, Raul! Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, mozão, joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Atenção, Fábio. Fábio, dá uma chegada aqui, Fábio. Fábio da Tijuca. Então joga, então joga. Então joga o popô na piroca. Quem é do Flamengo, dá um gritão lá. Na moral, vem pra cá. Amplifica o som do grave pra ela se acabar. Na moral, vem pra cá. Amplifica o som do grave pra ela se acabar. Quando o som tá batido, a novinha começa a dançar. Quando o som tá batido, novinha. O que tem de mulher gostosa, meu irmão? Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai. Bora, meu parceiro dele, sendo cega, botão. Vai rebolar. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar. Guarda a batida e ela tá solta. No meio das amigas, ela fica louca. Larga a batida que ela tá solta. No meio das amigas ela fica louca. Quando ela desce, ela se mexe, ela me enlouquece. Desce. Quando ela desce, mexe, ela me enlouquece. Ha! Ela vai rebolar, vai, vai. Alô, Geleião! Vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar. Vai rebolar. Vai rebolar. Quer vir, Jorginho, novamente. Quem diria? Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem acredita em papai do céu? É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. desiste, nem tenta apagar de santinha. O clima tá bom, vai, desce e sobe. Olha o meu parceiro Cega Boteco mostrando seu dom. Eu vou de combo de Jackson Rock Xandão. Olha as novinhas dançando em cima do som. Sexta VIP. Eu vou mandar o grave bater e quero ver tudo mexer. Pega da música escrota. Você partiu meu coração, ai. Mas meu amor não tem problema não. Mas eu não quero ouvir. Você partiu meu coração, ai. Amor, não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar então. Amanhã, galera, que tá afim de curtir a Prime. Que a noite do Crocobúfalo pra galera. Amanhã na Boate Prime, DJ Geleia Howling vai estar por lá. Domingão tem o nosso MTM com meu parceiro DJ Mariano. Quinta-feira tem o Nime nosso, gordinho alucinado de DJ Robson. Mas eu fui caseiro quando passei o soterrão. Tô na vida de solteiro preparado pro caô. Você partiu meu coração. São, são, são. Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação. Com a mão no joelho vão descendo até o chão. Linha rebelde e abusada, noite de tanto faz. O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás. A nossa cúpula dos amigos também, meu parceiro Morcegão, Felipe, ela é cheia de malícia. Delcio Moreno, hoje é aniversário do meu parceiro Delcio Moreno. Tudo de bom pra você, meu garoto. Os melhores produtores de Macapá tá por aqui. Seu aniversário. Amanhã não pode não, né, bebê? DJ Raul e Geleia, com muita humildade pra você. Seu amor me falou, cê bateu tão forte com o teu amor. Veio a dona, foi a luna, foi que eu. Você agora vai estar com DJ Geleia. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos, coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, seu amor. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem é do Flamengo, dá o um grito. Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não me encara. Você acha o cara, mas não me encara. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também. Mas eu cheio de história de porém. Virou covarde, tô com vontade. Mas você tá demorando uma eternidade. Performance com o DJ Fábio pra arrebentar. O nosso comandante do índio eletrônico do Brasil, Fabinho. Cabeça absoluta por ali no setor também. Nossos amigos presentes. É K equipe, família Nunca Tem! Quem é da Nunca Tem, dá um gritão aí! Aí a Suzy falou: cheguei, tô preparada pra atacar. Quando grave bater, eu vou ficar na sua cara, vou jogar. Aí eu vou lá, ah, eu tô linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve, solta, doida pra beijar. Quem tá solteiro dá um gritão, aê! Geladinha! Quem tá solteiro dá um gritão, aê! Geladinha! Geladinha! Geladinha! Geladinha! Geladinha! Mulher, desce no gogó! Desce no gogó! Eu disse desce no gogó! Desce no gogó! Desce no gogó! Olha os galos escondidos ali. Em cima, a mãozinha, joga a mãozinha em cima, se mantinha. Meu irmão, cima, essa dupla. Geladinha, gostosinha. Geladinha, gostosinha. Geladinha, gostosinha. Geladinha, gostosinha. Olha, olha, desce no gogó. Olha, olha, desce no gogó. Olha, olha, desce no gogó. Olha, olha, desce no gogó. Quero ver tu descendo o gogó, né? Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bum bum bum bum. Rola em geleia. Ei, Jesus, tá cachorro mesmo, hein, mano. Tá me deixando falar só. Os automotivos tão de parabéns. Cadê o ponto? Família do Grau também. Aê, sou tão bom. Família do Grau, família do Grau, família Nunca Tem. Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então vai se soltar, encostando. Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido. DJ Geleia. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Parabéns, o Sega Botelho também, garotão. Confesso, me apaixonei, pra deixar o clima gostoso que canta. Sexta VIP. Tentando, clicando, sentando, jogando a bunda. Tentando, clicando, sentando. É o pique, vai que, faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. É a pertório novo do São João. Que se Deus, que se Deus. Hoje a noite tá favorável, no bolso já tá suando. Na mesa já tá meu c*** lá fora, já tá minha nave. Essa menina tá chamando a atenção. E quando ela passa geral, fica gamadão. Que putaria, uma na frente e outra atrás. DJ Geleia, mesmo embriagado, não tem pra ninguém. Sai em cima, senta no colo do pai. Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai. Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Bora pra cima! DJ Be Edinho Rios. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo na... Todo mundo fazendo o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da... Bora pra cima, Felipe! Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriço. Boa fa... Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego. Vai. Quando ela toma doce ela fica louca. Quando ela bebe ela se solta. Vai. Toma. Vai. Toma só gostosa. Vai. Toma. Vai. Toma só gostosa. Vai. Toma. Vai. Toma só gostosa. Vai. Toma. Vai. Toma só gostosa. É o daí Playboy. Vai. DJ Betinho Hits. Balança a cabeça, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego. Quando ela toma doce ela fica louca. Quando ela bebe ela se solta. Vai, toma só gostosa. Vai, toma. Vai, toma só gostosa. Vai, toma. Vai, toma só, vai, toma. Toma só gostosa. Alô, meu patrão, bebê, você trouxe. Oi, Igor Feitosa. Quem dizer que se acostuma com nós? Não se acostuma com ninguém. É a foto envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha tudo doida fica loucona e se joga pra frente. É a foto envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, a novinha tudo doida fica loucona e se joga pra... Chama a mãozinha pra cima, tá? Aí eu falei assim pra ela: vai com o bumbum tatã, mexe o bumbum tatã. Vai com o bumbum tatã, vai com o bumbum tatã. Vai, mexe o bumbum tatã, bate o bumbum tatã. Sarra o bumbum tatã, vai. Pega um pouquinho, tem jovem delitoso, DJ Fábio já no segundo. Mexe o bumbum tatã, pra fazer sua performance por aqui. Vai com o bumbum tatã, mexe o bumbum tatã. Vai com o bumbum tatã. Meu irmão! Olha o swing, mais uma do MR. É nóis, Matheus Fernandes, MC Kekel. Quem sabe canta melhor pra mim aí, vem. A minha mulher começou a discussão, mas o cara nem deu atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era a bagaça. Falei, Caleb! De repente eles deram risada, disseram: é, logo você, eu tô brigado com a mulher. Joga a mão, me tira, me diz. Fui, parti pra onde do MF. Fui, parti pra onde, show do MF. Eu tô brigando com a mulher, hoje eu tô na fuga dela. Fui, foi pra onde, show do MF. Joga a mão em cima e diz pra mim: respeito, MF, respeito, MF. Começou a discussão, agora nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, tirei o WhatsApp, chamei meus irmãos. Passou na manha pra galera, papai. Já fiz uma tour de motel, sentado em cima do banco. As mina por cima de mim, com o dedo levantando. Sarrando e quicando. Sarrando e quicando. Sarrando, é minha frente de novo, viu, Iago? Ela falou que ela é foda, que é muito experiente. Vai tomar de costa, vira, vai tomar de costa. Vai tomar de costa. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, também tomar de frente. Você, o nome disso é sua. O nosso jovem, o macho performático DJ, com muito orgulho do nosso estado do Pará e Amapá. Já por aqui, comandante do Amazônia Fuso, junto com nossos grandes amigos, lá por si, Gutenberg, Haliboy, Leandrinho. Já já tem o show do nosso performático DJ Fábio. Ela fala que é foda, que é muito experiente. Vai tomar, vira. Vai tomar de costa, toma de frente. Vai tomar de costa, pai. Será que pode? Banda 007. Essa banda que vai estar dia 16. Dia 17 na Prime. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vou fazer eu esquecer as lágrimas. A mulherada gostosa, não adianta. Você, flores não sabem amar. Além geleia, talentoso Fabi. Pega seu gatinho, seu gatinho. Vem pra frente, Davi, vem pra você. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Amanhã na Prime tem Geleia, Raulen e Fabinho. Como a noite do Croco Búfalo pra galera. Bate uma saudade. Mulherada não paga até uma da manhã. Na cola do seu ingresso você ganha outra até uma da manhã. Vou embora, pai. E na área VIP um copão de cerveja, um real a noite toda. Não. Já tem Fabinho pra comandar o show. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Melo do Mijador, com Mijador, Raul e Geleia, Fabinho. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela. É sobre cantar e poder escutar. Aí, Geleia! Nosso amigo Denison, ele aqui no Seca Boteco, tá com a gente hoje. É sobre dançar. Ô, Denison! Vem curtir aqui hoje. Sobre a nossa sexta VIP. É saber se sentir infinito no universo tão baixo. Logo, o Marcelinho e Fabinho arrepiando tudo. Vamos lá, Geleia! Mete ficha, pega a chave. E dá-lhe na partida, vai! Fazer valer a pena cada verso. O nosso encontro marcado, selado. Sexta VIP aqui do Macapaba Clube. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Hoje, sabadão, nosso encontro lá na Prime. Escalar Concept Music. Boa noite do Croco Búfalo, Raul e Geleia Fabinho. É uma super festa pra você curtir. E o Denis no Saca Boteco vai. Ele tá uma semana agora longe, né? E assim ter amigos contigo em todas as situações. Bebezinha, sua, você está no circuito também? Amanhã tem nosso bairro do Pantanal pra galera arrebentar a jornal, meu irmão. Tudo. A gente, moleque. Seria a graça do mundo se fosse assim. Tal de DJ Geleia é do caralho. Você veio pra me fazer feliz, a minha vida alegrar. Denison Seca Boteca Velha Guarda, longas jornadas. Seu acompanhamento do nosso maninho Fábio, Raul e Geleão. Obrigado nosso comandante Felipe, toda a empresa Tijuca de Macapá pela moral e a confiança no nosso humilde trabalho. Estamos por aqui, Fabinho, Raul e Geleão, de coração. Vou chamar a e você? Pega o melô do Mijador com o Mijador. Bora, Denison! Seu olhar me mostra que está sofrendo. Maquiagem nos olhos te escondendo. Você chora às escondidas porque não quer ir embora. Eu sinto E parece que virou a madrugada. Tua voz eu tenho. Sempre é uma honra começar o nosso maninho Didi Fábio. Mostrar que sempre é nos deu os apoio, moral. Dá os puxões de orelha também quando o negócio é certo. Fabinho, né, ator? É nosso representante na Amazônia. O índio invocado do Brasil. Tanto em Belém do Pará como em Macapá. Fabinho! Que é impossível! Raul e Jael, sempre na humildade! No portão de bar, que acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui. E se a saudade apertar, me dá a última chamada. Eu tô do lado de fora, mas por da escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz, larga tudo e vem pra mim. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Nem a toda sexta o nosso ponte, sexta VIP, meu irmão. Bora, Filipão! Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido. DJ Geleia. Se tá duvidando de quê? Aí, Geleia! Abra o super abraço ao Portal Caipirosca! Registrando tudo aqui hoje! A sexta VIP, sucesso total! Fala, Felipe! Pra poder contar! Cada bendita hora! Bendita hora! Cada gota é um te amo pra você! Meu amigo Denis do Saca Boteco hoje veio! Carreira solo, Geleia! Quer que eu faça show? Daqui a pouquinho tem ele e Fabinho! Arrepiando tudo pra você curtir! Agradecendo a todos motivos aí de ter o maior carinho hoje! O maior respeito! Obrigado, viu? Tu sai na janela. É assim que funciona, né, Geleia? Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados. Bora pra cima! Tomar. Agora eu vou machucar agora. Será que agora dá? E aí? Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Cadê o gritão da mulherada solteira aí? Melhor do mijador, a hora em geral, Fabinho. A Suzy será. É só pra ele embora, bora Tijuca, bora Felipe. E aí? Que te procuro em tudo que faço. É teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me diz. Quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que fiz na retração. Amandinha, Suzy e Aline, tá com o Fabinho, Raul e Gela. Só pra relaxar. Sexta VIP. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia. Nossa moça chega bem absoluta sempre que pode. Pra nos prestigiar. Carinho, um beijão pra você com muito carinho. Olha, o Galo já tá preparando. É o Amazônia, meu irmão. Me lembrei. Uma das vozes mais contagiantes de Macapá. No colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Bora, Maninho, Raulê! Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar. especial com muito carinho, toda a nossa cúpula dos amigos. Seu amigo Mocegão, Felipe, amigo Lelê, nosso amigo. Agora, Delcio Moreno tá de bênção hoje, felicidade, meu. Delcio Moreno, cadê você, meu filho? Não some. Você tá com o nosso coração, homem do trepidante. Um abraço do Fábio, do Rolê, do Gê. Cima, bora relembrar, Gelé! Fabinho lembrou lá do... Sabe onde eu me lembrei? 2005. Arena e Amada, uma menina atrás da carreta. O que que tu tinha? Mas você não quer, não sei porquê. A mandinha surge da você. Nem o seu olhar, nada é. Denis, sossega, boteco. Tá gravando ao vivo aqui, viu, Denis? Mas já deu show do performance com o Fabinho. Me traiu de um jeito de amar. Égua lá embarcada, hein? Tentar pra te reconquistar. Mas sabe aquela mulher quando tá decidida e ela fala? Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, tá? Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Bora, geleião, pra cima. Rolling, geleia, geleião, Fabinho. Trindita Hora apresenta Sexta VIP. Sexta VIP. Pega a chave e dá-lhe na partida, moleque doido. DJ Geleia. Com esse grande amor, um lugar tão bonito. Pena que tudo acabou. Fala, Fabinho! Fala, sexta-feira, tem sexta VIP pra galera! Obrigado, Filipão, pela moral, pela confiança no nosso humilde trabalho, viu, Filipão? Toda sexta-feira, nosso sucesso, Raul, Geleia, Fabinho, os DJ residentes aqui da VIP. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar. Sempre com humildade, vamos por aqui. Já já tem o nosso jovem, o mais performático do Brasil. Se sou louco por ti, vem viver aqui comigo. Já, o bagulho. Alô, Felipe! Barão vermelho, eu vou te encontrar. Geleia, a Suzy vai estar lá. É. Família do Grau. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Atenção, Fabinho Tijuca, dá uma chegada aqui, Fabinho. Fabinho Tijuca. O jeito que você me toca. Ninguém jamais será igual. Você tem todo o meu amor. Bora relembrar, geleia, pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Thank you. doido! É, Suzy, já é! Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada, já é madrugada. Já é madrugada, já é madrugada. Já é madrugada, já é madrugada. Só lembrando a mãe, pra chamar o Fabi. Parceiro, desde o Sega Boteco da Maior Valor. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o meu corpo, teu cheiro, a embriagar. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde eu vejo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi. Rubi, rubi, eu sou o seu rubi. Eu sou rubi, rubi, rubi. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão. Já já tem família arrebentando bola. Geleia, pra cima, pra cima. Bora, Tomatinho, vai aumentar aí, meu irmão. Você diz, né? Você diz, Fabinho Galo, o Galo! Já posso? Daqui a pouquinho, e a mulherada? Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero carinho, um abraço. Bora, seca, boteco! Por favor, no meu romance. Sexta-feira tem a nossa VIP pra galera! O problema. Aula em geleia, Fabinho, pra comandar. Me leva pro cinema. Fabinho, obrigado, maninho. Da Tijuca sempre deu maior apoio pro geleião. Seu amigo Felipe da Tijuca, bendita hora. Tá de parabéns, galera, que acreditou no nosso humilde trabalho. Juntamente com o Fabinho. Aula em. A galera. Razão. Nunca tem. Não faz isso comigo. Precisa de atenção, eu tenho isso aqui atrás. Geleia, pra cima, Raul e Fabinho. Vai, vai, vai. Alô, produção do virtual. Esconde as cordas aí, é, Rodeio. Olha o nosso amigo Henrique do Paraná, o nosso top divulgador. Cadê você? Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Chuchu Divulgações! Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Fabinho da TV! Tijuca. Já já tem o Fabinho, Mega Príncipe Negro. Quem tá solteiro dá um gritão aí. Jovem talentoso de Macapá. Você sempre me avisou. Vamos lá, tudo e vamos viver. Às vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como anjo, a me olhar correndo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor. Essa mãozinha é absoluta também. Eu vivi sozinho, longe de você. Beijo pra você, minha gordinha. Eu até tentei fugir. Obrigado de coração. Enganou. Nome do Fabinho, do Howley. Mas não resisti. Jaleão, aí você diz. Estou aqui só pra te amar. Só pra te amar. Quando tiver tudo ok, Fabinho, tua misa. Te vai levando aqui, Jaleão, Howley, Fabinho. Agora, como é que é? É só pra galera do fundão, tô motivo relembrar aí. Que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palminha. Howley, Geleia, Fabinho, agora. Aí a Suzy vai o quê? Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem, te ter aqui foi feliz. Fulo pra galera, Howley, Geleão, Fabinho, vamos estar por lá. Mulherado não paga até uma da manhã. Mas compra o seu ingresso, pisa, você ganha outro até uma da manhã. E um real a cerveja no copão na área VIP, meu. Juntos sonhamos. Jesus, Gaúcho, teu baixo tá aqui. Se não quiser, não tinha feito, mas vou aceitar. E aí, Nena? Se daqui pra frente. Como o Fabinho fala, mulherada decidida, ela vai cantar com muito carinho, né, manhã? Ela chora com muito orgulho, porque já foi! Ser bom catireiro tem que ser ligeiro no pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. A coisa que esse tal de DJ Geleia gosta é o tal de bicho mulher. Aô, DJ Geleia considerado! Pra cima! Vai embora, um mais. Foi tão bom fazer amor com você. Revendo as fotos de um tempo bom, como éramos felizes debaixo do edredom. É a nossa família Lobo Mal também. Quero ver quando família. Eu desespero, quando olhar pro lado e não me ver. Não sou o mesmo. O sonzão virtual, meu irmão, pelo amor de Deus, tá demais hoje. Já já deu show no performático. Aí você canta o quê? Você partir da janela de Betty, vou te atrás. Esse pouco mais. Com teus olhos, os meus olhos, ouvi o som da tua voz dizendo que se arrependeu. Passa até sem daqui agora. Assim que eu gosto de ver. Me acostumei. Sempre uma honra, meu maestro. Você é um dos nossos professores de aula. Pela guarda. Pelo nosso humilde respeito. Do tal Howley. Com muita humildade, estamos por aqui, garoto. Já já você comanda o show. Como ninguém. Essa noite eu sonhei com teus olhos. Nos meus olhos. Vi o som da tua voz. quero ver choro, eu não quero ver choro. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tão noite de amor. Sujila Bota, Laiara Alveida, Laiara Oliveira, Amandinha Almeida, Bianca Dias, a Vitória Maia. As meninas estão com a gente por aqui, curtindo o Raul e Geleia, Fabinho. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu disse, amor, não me deixa assim. Você me deixou, não me deu valor. Pra Geleia, pra cima, pra cima, vai! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma. Papai, uma menina e você não se importava. Minha chama nova, toda que não ia. Para, Henrique do Paradão, obrigado, Raul. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não mandar. Essas bebezinhas. Como você queria, garoto? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. A noite é a estrela nova, vai dar meu cabelo, acabou o geral, só vi o rolê. Vai no pop, não vai não. Tá aqui o Fábio. No pop, não vai. Tá aqui o Geral. Tá aqui o Rory. Olha que papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném poder dormir. Eu sempre tenho desculpa pra me dar. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Direito vai que tá ó, fora de Belém. Mariazinha, eu sou de outro braço, eu tava pra fugir. Quem tá solteiro, joga a mãozinha, Fabinho, bora, bora, Fabinho. Tá lá pra graça, majora, meu filho. Bora, Geleão, bora, Geleão. E quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima. E quem tá feliz, bota a mãozinha lá em cima. Tem mulher solteira hoje aqui, vem. Tem mulher virgem aqui, vem. Pensaram que a sexta VIP acabou do Macapaba, né? Não acabou não, Geleia, Raul e Fabinho da sexta aqui mandando ver. 5, 4, 3, 2, 1, mete ficha, vicião. Aí, mano, Bel, quem tá doido que se segure. Pra cima, já vai começar meu DJ. Começa na pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta, pieta. Tá cansada, filha? Tá cansada, tá? Quando começou? Tá? Chega, Fabinho, bota pra funda! Alice Janeiro, geleia. No voo do águia eu senti a pressão. Se o pop tá tocando no seu coração, a galera no agito tá esperando o quê? Alice Janine faz todo mundo tremer. É pop, é pop, é toda super pop. É pop, é pop, vem tremendo pop. É pop, é pop. No cenário 3D, super pop manda ver. Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Treme, treme. Oh, baby.